Sentimento muito feio, mete a cabeça, não estou aqui a competir num torneio. Não é dar as empurras para ver quem chega em primeiro, ser verdadeiro. Não é imitar que vens na TV de interno, não é por eu. Tento contrato que és mais real do que eu. Tu não sabes metade do que me aconteceu. Hip hop não é a banda sonora de um crime. Se pensa toque impressiona, enganas-te, deprime. Se pensas que vou chamar atenção, tens de falar mal de mim. Enganas-te outra vez porque quando não fosse assim. Hip hop é dar props a quem quer que os mereça. Hip hop a ver chegando a beat e abanar a cabeça. Breakdance, graffiti, DJ, MC, beatbox, streetwear, rimar no MIC. Discoteca, deitar fora o público, as mãos no bar. DJ a mixar, a pôr a tropa a dançar. Yo. Hip hop, non-stop, traz a tua crew, a festa é aqui. DJ, beatboy, ouvindo MC. Hip hop, sou eu e és tu. Hip hop, non-stop, põe as mãos no ar, sente o beat. Throw your hands up and move your feet. Hip hop, sou eu. É gasosa que me faz andar. Eu sou lá em cima, a noite é o meu luar. É a razão de estarmos aqui. E para pensar no nome que não estava no bi. Justiça zelas há chapéus ao contrário. E para pensar palavras que não vi no dicionário. É acordar às tantas para fazer um grande beat. Copiar os passos de dança do Beat Street. Dizer o que mais ninguém diz. Não terminamos mesmo assim. Ser feliz é ouvir um som, ficar tipo em trance. É uma definição que não está bem ao nosso alcance. É passar numa rua, deixar lá um tag. Hip hop é desafiar o MC que se segue. É modo vida, modo ser, modo estar. Hip hop é o que sou e o que sou, vou continuar, yo. Hip hop, don't stop, traz a tua crew, a festa é aqui. DJ beat boy, ouvindo MC. Hip hop sou eu e és tu. Hip hop, don't stop, põe as mãos no ar, sente o beat. Hip hop sou eu e és tu. Hip hop é ter direito, discordar de que quiseres. E não é menos hip hop só por falas em mulheres. De certa forma, hip está na política, não sei, está tudo calado. Desenvolver cachaça crítica, um som que analisa, critica, contesta. Não te esqueças que hip hop também é festa. Ritmo e poesia é o que nos caracteriza. E quem não sabe dançar, improvisa. Hip hop, don't stop, traz a tua crew, a festa é aqui. DJ beat boy, ouvindo MC. Hip hop sou eu e és tu. Hip hop, don't stop, põe as mãos no ar, sente o beat. Throw your hands up and move your feet. Hip hop sou eu e és tu. To the hip, to the hip, to the hop. Hip to the hip, to the hip, it don't stop. Hip to the hip, to the hip, to the hop. Hip to the hip, to the hip, it don't stop. Hip to the hip, to the hip, to the hop. Hip to the hip, to the hip, it don't stop. Hip to the hip, to the hip, to the hop. Hip to the hop, hip, hip to the hop. Hip hop, don't stop. Traz a tua crew, a festa é aqui. DJ beat boy, ouvindo MC. Hip hop, sou eu e és tu. Beat. Throw your hands up and move your feet. Hip hop, sou eu e és tu.